aí, maestro DJ Valdo Alves. Dá-lhe a cacetada, dá-lhe. Com as músicas que tocam no meu coração. Agora, minha filha, vamos sim. Não pode faltar no CD de hoje dessa sequência aqui. Senhor, simplesmente. Você que não dança, pode pegar a cerveja e curtir um pouquinho desse jeito. Dizem que eu perdi seu amor, que não cuidem na medida certa. Essa é a primeira de hoje, vai. Isso te deixou tão inquieta. Puxa ela pra dançar devagarzinho. E até simulei me entregar. Não acredite nessas bobagens. O que te dei não foi falsidade. Ah, covarde. Não faz isso ao me ver. Se esconder, fugir de mim. Pois eu te quero sempre aqui, meu amor. Pode falar pra ela assim, Ature, aí vai. Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. Larga de ser bobinha. Vem voltar a ser minha. No coração! Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. O amigo Carlos, o Vivi e o Davidson. Um abraço do máximo, uma mão pra vocês aí. Meu amor. A sequência, uma dose, um cedro, lá no Nordeste Paraense. Até quem não tem o coração sofre nessa música. Romântico. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Deputado Edmo e a sua bebezinha curtindo a sequência, viu? Terminar. É você e ela dançando, vai. Saudade tenho, sou eu. O careca veio pra beber com toda a comitiva aqui do meu lado, meu irmão. E se tu ainda não... Quem falou, caceta, maestro, as melhores, vai. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Fala pra ela assim, vai. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Para do croco! Tem como eu voltar pra você. Ei, Juninho Mins. Tem como eu voltar pra você, ô oh, bebê. Covarde. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E tá tudo bem. Que pena que você tá indo embora. Foi mais uma. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. As principais. Não vou dormir enquanto não dizer. Valdo Alves. E eu não tô bem. Não tô legal com toda essa. É só pra começar o nosso domingo. Eu fiz de tudo. Vai ter muita pobre em Augusto Correia. Pra... E daqui a pouquinho também. E dessa vez não vai ser diferente. Vamos estar em Fernandes de Belo, viu? Gente. Agora festa de verão, quem sabe canta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma carta tomar conta. É paixão. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver. Vai ver que um dia a gente se encontra. Olha o Leleco viajando por ali, meu irmão. Toma conta. Agora que ele tá bebendo mesmo. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Essa música é de muitos casais. Essa música aqui. Eu tô querendo uma conversa civil. É, musicão, viu? Sei que tá esperando uma crítica. Mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Aí o Juninho no show vai viajando aqui do paredão. Canta pra ela logo, covarde, canta pra ela, vai. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Bora beber, bora curtir, bora dançar. Como se duas facas se riscassem procurando corte. Dois corações. São dois corações disputando quem. mais forte. Maestro DJ Valdo Alves. Aproveita pra dançar com ela, vai. Você sabe que a gente não tem. Eu falei que eu ia tocar pressão com chão e emoção hoje. Como se duas facas se escassem procurando. Canta pra ela aí! São dois corações. Amigo Edson, viaja, a melhor viagem da região. Alô, Edson, já tudo aí. Marcinho promove as melhores, Marcinho. Impressionado nessa mina. Sua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina. É parceiro Lili. Me iluci... Do Sítio Parque de Aturaí. Me faz sentir calafrio com as estações. Muita calma nessa hora, meu irmão. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Quem sabe pode cantar, pode cantar, né? Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu e a gente ficou. Eu moro na favela, na zona sul. Aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta. Agora careca. Vou levar em quatro. É pra dar um gole na cerveja mesmo. Deixar acontecer na... Fala pra ela, fala! Que mulher que me deixa na ponta do pé. Ah, normal. Se te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Que me deixa na ponta do pé. Anormal. Se te vejo já não fico. E aí meu parceiro Gessel Barbeiro, patrocinador do Paredão Crocodilo. Esse sonho agora vai se realizar. Acho melhor. Eu tô chegando na minha vida devagar. Esse jeitinho pronto pra me conquistar. Meus amigos do Livramento, um abraço do Márcio Malmolves. Quando... Galera do Livramento tá em peso comigo hoje. Valeu. Um beijo colado. O Caleb do Açougue, o Gessé, do Salão juntinho com a gente. Apaixonada por você. Aí, Leleco, canta pra ela, ladrão de coração. Troquei de profissão, amor, virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Ô, mulher. Trocou de profissão, amor, virou ladrão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Coração, coração, artigo 57, eu vou roubar teu coração. Coração, artigo 57, ele roubou meu coração. Minha amiga Lu Magalhães, agora prepara. Eu que agradeço. Coloca o short em cima do umbigo. Valeu. E bora dançar essa sequência, vai. Toca no Brasil, tem que tocar no Paredão Crocodilo também. Um, dois, três, quatro. Um conto de fada e um carpinteiro. Puta merda. Sozinho, sem nada. Há um 51 agora, meu irmão. Também sem dinheiro. São João da Barra com leite moça, é verdade. Amava a princesa, nascida da terra. Marcinho acertei. A cara do Marcinho promou. E nada era pra ela. Cadê o Edson, cara, bicho? Liga meu benzinho. Aí assim abandona a gente, né, mano? Se você me amaria. Todo importante ali. E com todo carinho. O Nick pediu no CD hoje, ó. Comigo casaria. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. O amigo Luan Vito, irmão do Felipe Pressão, aqui com a gente. Bora, Luan! Bora curtir, meu irmão. Você existe. Joãozinho da Veneno. Para mim, um dos menores. O homem é bom. Jamais vai esquecer. O Leleco do Comércio Martins. Regis do Frango. O Marinaldo da CB. Coração vai ser só. Bora, Leleco! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Já faz muito tempo que eu Bola legal, prepara tudo que já já vão. Fernando de Bela, essa fronteira, viu? Já faz muito tempo que eu não sei o que. Patrocínio, professor Max, é o elenco, viu? Falou, Valdo, tô com duas sacas de dinheiro pra gente gastar. Pronto, meu irmão. Ô, minha linda. Valdo Alves, tá, meu bem? Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi. É paixão. Se casou com outro, covarde. Pra fazer ciúmes por aí. Olha, gente, hoje mais uma vitória do Palmeiras no Brasileirão. Segue o Lee! Como estar agora? Galera do Palmeiras tá indo, tá? Ei, tudo bem, eu entendo você. Meu amor, continua. Willian do Cid Parque bebendo todas, ele tá feliz com essa vitória. Eu vou vender meu carro e comprar uma. Vitor Cunha! Vamos bar da esquina, pode. O Maurício também! E a piranha de Augusto Correia! Brigou com seu marido, agora vem me ver. Aqui. Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme. Você acabou comigo. Brigou com seu marido, agora vem me ver. Aqui do meu lado ele, Professor Max, o nome da emoção, rapaz. Professor Max, ele é vencedor. É o cara que representa o Valdo. Ele tá tomando toda. Que relaxada gostosa, hein? O seu. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. É o Feste Verão e Atura aí! Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Bora entrar no clima do verão, as mais tocadas do verão 2021. Vai! Chama! Bish! É o piseiro apaixonado do Guga. Chama mais uma do DJ, já sabe! Simba! Eu ouvi Brasil! Ah, você. O professor Priote do Gran Fúria. Um abraço pra você, professor. Dia 25 tem a super promoção. No Prime Inconveniência, viu, gente? Um abraço. Três mamas duplo malde por R$10. O seu beijo é só você. Ih. Bota bebê. Bota. Meu amigo Latam. Você não vai ser. Eu tô com saudade. No quê? Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê. Obrigado, nossos mal falados. Já tudo aí também. Bebê. Janário. Eu tô com saudade. Senta a minha filha. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê. Bota bebê. Se não for você, não vai ser. Você pode me ouvir. É um giro no verão 2021. Faz tempo quero falar com você. E puxa ela no coladinho pra fazer o caquear. Desculpa, pá. Bora curtir com muita paz, com muita mão no coração. Quero que o seu verão seja inesquecível. Só a gente tá na metade do mês de julho. Ainda tem muita curtição, viu, gente? Saudade. Essa fase difícil que a gente vai passando. Foi. A gente leva alegria e diversão a todo o estado do Pará também. Se tu ainda não. Estamos de atura aí, mano. Tem como eu voltar pra você? Canta pra ela, Nadson. Como eu voltar? Nadson Nordeste. É. De Carajás. Voltar com. De atura aí, obrigado você. Voltar comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Chama no passinho, né, vai? Tem como eu voltar pra você? Escabeludo, Janário. Voltar comigo, bebê. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é? Chama ela, chama ela. Com você, novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que. Bora, Danizinha, vem comigo no passeio. A Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá com macete, só não pode se apaixonar. Pode a Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Eita, festa de verão, Marcinho promovou. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. Ficar otário, vacilão. Esse infeliz. E a família Pit Praça de Atura aí. Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Alô, Betinho, no chão, você tá comigo também. Mas juro que eu só vou. Fala pra ela, fala pra ela, fala pra ela. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Eu não sei, professor Maxi do meu lado. Só te enganou. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. decidiu partir comigo. Mais uma vez. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com... Tá ele, o Max de testa aqui, bebendo tudo, todas. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou... É no clima, papai, não fecha de verão. Eu mando a galaca... Explode a dura aí. Hoje vai ter festa no... Só que deu um esquema, canta. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. O pior nome do peixe aqui do Rio. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema. O Betinho no chão, pai do PH. A pegada de verão. Avisa ele aí. Cuidado com a Tati, viu? Eu já te falei que ela não é pra você. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se arrepender. Essa música Betinha é muita onda, viu? Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. O que toca por aí, hein? Tu tá amando sozinho. Tu tá amando sozinho. Olha, cuidado, viu? Cuidado com a Tati. Rapaz, sabe por quê? Que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando. O amigo Léo do Cyber também. Você não sabe abrir seu... Cyber MA, o Junho, no Lava Jato, Rodrigo do Fiesta, o Valci pro Monte, tá lá. Te roubando, tá te chifrando, só você não sabe abrir seu olho, malandro. Ela tá, ele se apaixonou pela pessoa. Palmeiras ganhou de 2-0, segue o Liz. E o chance... Abandonado dentro de um apartamento. O verão. Ansiedade, coração desesperado. Vai! É só bebida quente por causa de um coração. Quem tá curtindo o verão de boa, hein? Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Tá o que, família? Tá doendo, tô sofrendo. Marcílio Promoção! Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. O Marcelão da família Tremendão comigo. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra... Bora no clima! Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. Domingo pra beber. Você veio pro lugar certo hoje aqui pro Balneário do Mundinho, viu? Vai começar a pedrada, vamos lá. Eu sempre relembro os dias felizes. O amigo Elano, alivia a pressão. Ele que vai achar o CD em Santa Catarina, fala Elano. Ele que representa com todos os paraenses aí em Santa Catarina, valeu mesmo. Meu parceiro Henrique, o Ricardo, o Matheus da produção do Paredão Crocodilo. Paredão que achou, Juninho. Obrigado você. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Coloca o capacete que é só pedrada. É pra Auge pra viajar. Ature aí, vem comigo, vem, vem, vem, vem. Maestro DJ Valdo Alves. Eu sei que não. Aquela história, aquela história. Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Eu sei que sim. O meu amigo Leleco do Comercial Martins, o Marinão da CB, o Regis, a primeira dama, a gatinha Maiã. Não escuta. Alô, garçom, pagode e cerveja aqui do lado. Passou. Meu parceiro careca, rapidinho, não deixa faltar, garçom, viu? Não pude imaginar. A golada tá sendo graúda aqui, meu irmão. E pudesse amar. O Juninho, Brito. Alguém tanto assim. E Santa Catarina, o Pedro de Bragança. O Senil do empresário. Mas hoje eu sei. Verdade, minha cara metade. É você. Tá por aí. Eu amo. Jaina, o Leleco, Erika. Aqui de tudo aí, aquele abraço pra vocês. Pra não te perder. Fala pra ela, fala pra ela. Porque eu te amo. O que, o que, o que? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Imagina mais uma. Coração, Maestro DJ Valdo Alves. Mais uma música, se você trouxer ela, hora de abraçar ela com todo carinho, assim, ó. Assim no festeiro, um abraço. Me abrace forte, não diga que eu fim, de joelhos peço fim. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecha os olhos, vejo você. O amigo Edson, viagem. Quantas vezes me entreguei ao... Alugação, pacote de cerveja aqui na mesa. Meu parceiro no elenco e toda a galera. A cada beijo que fiz, vou esquecer. E aí, professor Max, olha lá. Mais de você. Cacetada! Abre coração. Festa Bancadão, o cara que vai gostar do CD de hoje, sem sombra de dúvida. Foi como no filme, tudo aconteceu. Atualizando o jogo do Palmeiras, 3-0 pro Palmeiras agora. Depois me entreguei, parecia um sonho. E aí, careca, você com toda a comitiva aqui do meu lado. Essas músicas. E o cara viaja, o cara bebe, o cara curte, o cara relembra. Meu Deus, por que ela partiu? Quem tá feliz vai cantar comigo! A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde? Onde você está? Referência no Pará. Dale, maestro DJ Valdo Alves. Só pra quem já apaixonou de verdade, canta comigo. Eu me apaixonei e você não percebeu. Canta pra ela. Eu me apaixonei e você não... Aí o Juninho no mix vai à loucura. Ele tá do meu lado esquerdo aqui viajando nas marcas. Você me dizia que eu não te queria. Que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Vai lá, Senildo! Quando me tocava, Senildo empresário. Olhava no... O empresário. Cesar do Bruxo, Tomi, se tá aqui comigo. Um abraço, Paulo, pra você, meu irmão. E no seu olhar, eu podia amar alguém. Bom, a gente não vai beber desse jeito, né? Pode, pode, pode, pode. Pode ser que um dia você olhe em mim também. Empresário também do Pega. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu. Essa música também atravessa gerações. Fica, vai no coração de muita gente. Não é normal. O quê? Me apaixonar assim, meu coração mente. É o PH que vai entrar em ação daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho tem PH. E logo mais já tem o Valber, né? Você não vai. Tem o Valber, cadê ele? Cadê ele? Show completo! Isso é amor! Eu não posso! Uma tonelada de fogos daqui a pouquinho! Daqui a pouquinho! Vamos estar em Fernandes de Melo, Marcinho Promonte! O aniversário do Alfredo Projeto! Me tira de casa! Eu quero te amar! As principais! Padre Nevaldo Açougue São Miguel aqui comigo. Aqui. Por onde eu vou? Vai tocar no Fiesta, com certeza, meu irmão. Não aguento mais. Viveu! Viver assim. A noite cai. Canta comigo, vai. Não te encontrei, meu amor. Não dá pra te esquecer. Vou como se sou. O poderoso cobra. Segura aí, careca! Como se sou. Cada música, cada história. Como se sou. Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Que tal essa aqui? Eu marquei sem perceber meu coração. É a nossa linda história de amor. Quem sabe pode cantar pra ela, vai. Eu não vou perder. De amar, não vou esquecer. O teu jeito de me tocar é para sempre. É pra curtir no fest de verão. Acho que ter que ser feliz é ter um favor. É tomar banho de chuva só nós dois. É que nunca segue o rio do nosso amor. Melhor que a outra. Só pedrada no coração. Sinto saudades do que a gente não viveu. Eu só queria uma chance. Pra o que, família? Pra te provar. Eu vou te falar. Meu amigo professor Piotti do Gran Fruia. Veja só. O Gran Fura furioso com a gente, né, mano? Realiza os teus pensamentos. Dá um gole na cerveja e canta comigo a tua aí, mano. Por esse louco amor. É Sérgio do Frango, o Lelego do Comercial Martins, o Lourinho Mare, Barbearia VIP, Mário Naldo da CB, os patrocinadores do Felipe Pressão. Eles estão na área curtindo pressão. O Valdo Alves, o PH, o Valdo Metrô. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. A covarde. Ué! Vitor Cunha e a Piranha de Augusto Correia, obrigado você! Quero algo que me distraia. Aí, Vitor, você e o Careca também. Aqui no circuito comigo. Quando parece que esqueço, encontro a sua fé. Fala, Lico, bora beber, bora beber. Eu preciso dizer a verdade, matar. Vou dar um chá verde aí, vai. Vai. Toda noite sozinha em meu quarto, se você é o meu lado. Sofrer, não vai. Levar o pequeno Caleb do Açougue. Bora, Marcinho, pro Monte! O melhor pro Monte! O da nossa região! O Valdo assina embaixo, os melhores eventos! Bora, Marcinho! Amigo Rafinha dizendo: 25 pacotes no festival do Pescador! Por conta dele! Eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. O giro que o Pará consagrou foi pra tremer tudo. E vai tremendo, vai tremendo. O paredão crocô. Vai! Explode tudo. Essa distância me mata. Quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. O meu parceiro Lourinho Mali da Barbearia já juntinho com o meu parceiro Felipe Pressão. Já na área! Porque me abandonou. Daqui a pouco tem um som de fogos, meu irmão. Tô dando tudo. Ainda tem o Valba, tem o PH. É muita pólvora na tua mesa. A festa vai até meia-noite aqui. Não arrede o pé. A nossa história de amor. Pode ter. É as menores! Já! Yeah. O Bo DJ referência no Pará. Lourinho Mix, o livramento. Quando você passou a Lourinha, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso. Parceiro Denis Peças por aqui também. E aí, Denis? Que pena que você. Um abraço do Valdo pra você, viu, Denis? Qual é o teu dia? Fala pra mim, não mente. Valdo Alves. Aí sim. Quando a chuva cai, você que pensa nela, pensa. Eu penso em você, meu grande amor. Cadê o Marcinho? Tá tomando uma, Marcinho? Eu beijo quando a chuva. Só uma, Marcinho, vai. Volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Preciso te amar. As partidas não param. Elas vão se transformando ao vivo. Domingo sempre desse jeito. Chegou! Chegou, o som do povo vai começar com... O Denis Peça, também o Piaba, o Judinho Guadalho. Tudo que existe em qualidade de som, Ouro Negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Eu passei no Jorinho, Joãozinho da Veneno. É o Valmir! Você. Alô, Valmin, bora beber, Valmin. Mas vamos, Ouro Negro. Do... Nosso amigo Luan também tá por ali no circo. Um é digno de muito. Luan! O comando é do Jesus em Brás. Oh, oh. O Luan que é irmão do Felipe Pressão, né? Luan Pressão, pronto. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, Ouro Negro, dançar. Hoje vou, Ouro Negro, dançar. E aí, Lano? Homem vem de Santa Catarina. Tu vai levar o CD para os paraenses lá. E aí, Calabé? Aniversário do Thiago agora, dia 31. E a presença do DJ. E aí, Jessé do Salão. Agora ele vai viajar. Uma picanha. As noites tão frias que passei sozinha. Você é meu lugar e você me acha longe do teu lado. Ainda não me encontrei. Imagina onde o John Chaveiro, o amigo Davidson e o Carlos. E aí, caramba! Como meu príncipe dançar, príncipe negro, vai pra cá. Te disse de o seguinte: é o som de grande sucesso. Maestro DJ Valdo Alves. Já foi mais uma no seu coração. O Fest Verão, a gente vai tocar de tudo. Já já o PH entre ação. E tem um Valber logo mais também. Porque você mexeu com meu coração. Fala pra ela, fala. Meu amor. E a gente vinha ainda há pouco curtindo uma viagem. Esse é Anderson. A gente vai viajar, com certeza, curtir demais. Amor, com certeza. Porque você fez o que me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou. Olha, Marcinho promoto e toda. Mas eu não deixei de chamar. Toda festa é uma nova história. Volta pra mim. E tem muita gente que acredita em você. E quando escuta o CD de Marcante que toca, fala assim: eu queria estar nessa festa tomando uma e curtindo as melhores. Eu vou só te amar. Ei, Reis. Eu vou só te amar. Banda Winner. É pra tocar tudo, irmão. Alugação, dois pagodes, cerveja pro Regis. Do frango, já tudo aí. E a sua gatinha Maiane, porque agora acelerou as batidas do coração dele. E quanto mais te toca Marcante, mais dá sede nele, meu irmão. Ele e o Leleco. Um abraço também pra Cadilha, a primeira nama do Felipe. Pressão! Não consigo respirar se eu te começo a pensar. Não tem tempo pra te amar, não quero que eu te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar. Vamos lá, pra beber. Pra dançar, pra curtir, pra dançar, vai meu parceiro Leleco. Essa música aqui tem história e todo mundo vai lembrar com certeza. You turn me inside out, turn me inside out. Alô, Valber Metralha, no tempo de tudo, meu irmão. O cara amanheceu com uma buchudinha, aquelas buchudinhas de catuaba e de maçãzinha. Quando lançou aquilo, meu irmão, é uma desgraça, viu? Vinho São Pedro. É. E no mês de outubro, quando todo mundo se organiza pra ir pra capital. E a música que todo mundo lembra é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Bora, gira, gira, gira! Vambora, embora, mano. Junta logo o teu. O meu parceiro Willy! Lá você no parque de tudo aí! Sequência que vai estourar no Toninho, mano. Aí, Toninho, você que tá aqui pra mim, um dos melhores. O homem é bom. Fala, Toninho. O pique é misturado com mani soba. Fala com uma gororoba. Uma viagem na minha. Faz, Toninho. Maestro DJ Valdo Alves. No começo, no começo, no começo. Na memória, na história, na memória. O melhor de nós está no coração. Eu sou que agita a multidão. É o fenômeno de coração. Vou falar a verdade pra você, eu toquei essa sequência aqui. Em Barcarena tinha gente que chorava quando escutava essas músicas aqui. É? É ele que eu vou dançar. É a história pra contar. Esse tempo era o rock doido, né? É. Mas tinha música que era desse tempo também, desse tipo aqui, ó. Música que mexe o coração. Aqui o cara lembra momentos de pessoas importantes que se foram. De pessoas que realmente passaram pela sua vida. De coisas boas que aconteceram naquele tempo, não é verdade? O Marcelinho da 150 comigo. Se que a gente pode ser feliz, nosso amor. Olha, família, você que tá pela externa, a portaria tá liberada a partir de agora. Ingressa porque o PH tá aqui já se aquecendo, já fez flexão, pode chinelo. O Valber já deu 5 carreiras ali no campo. E os caras tão demais, velho. É uma tonelada de fogos, é. A história! Sei quando foi a última vez que eu toquei essa música. Acho que não mereço o que me faz. Mas insiste em fazer mais. É pouco pra você, pra mim já é demais. Isso que você me faz. Sofrer demais, olhar pra mim. Não faz assim. E o rock hoje aqui no Balneário do Mundinho vai até meia-noite, viu, gente? Você é assim. Bora se ligar! Eu pensei que podia ter. Sabe que nós, vai. Vai tocar na melhor barbearia da região. O meu parceiro Jessé, o homem que representa o Valdo, Jessé. Muito obrigado, meu irmão, por tudo mesmo. O nosso sucesso a gente compartilha com pessoas igual vocês, viu? Que já estão no coração do Valdo em todo o estado do Pará. Bora viajar. Assim. Você usou meu coração. O amigo Iago, também o Matheus. A Yara, a Rose, a Mary. O Angustinho CD. Lá no Paraná. Sabe canta a marca de um amor não está. O Marião da CB, o Regis do Franco, o Leleco do Comércio, o Martin Jaturi. Pra sempre, não passa assim tão de repente. A marca de um amor não sara. A dor de um amor não passa. A marca de um amor é pra sempre. Não passa assim tão. O Jessé, cabeleireiro. O Anderson do Panda. O Willian do City Park comigo. Confesso que errei, vamos tentar outra vez. Meu amigo PH já por aqui, o Jay, que vai já assumir o comando. A marca de uma mãe pra... O Joãozinho da Veneno também, o Felipe Pressão. De repente, a marca de um amor não tá. E aí, Luan, só manego! O amor não passa, a marca de um amor é pra sempre. Não passa assim tão de repente. Deixa saudar. Agradecer imensamente o carinho de todos vocês. A gente tem mais um compromisso em Fernandes Belo, a segunda parte do aniversário do Alfredo Projetos, mas meu parceiro PH já tá chegando pra assumir o comando. Obrigado, Eric, o Leleco, a Jainara, a Jaina, a Erika, o Rael e o Rafael. Já já o nosso CD vai estar disponível pra você que trouxe seu pendrive, é só trazer aqui que a gente passa na hora pra você. Ou se não, pode acessar o Facebook e o Instagram de DJ Valdo Alves de Curuçá e nas melhores plataformas virtuais do estado do Pará e do Brasil. Sempre em nome de Everton Design, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Obrigado, galera! De Atura aí, a saideira chegando. If today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow. O meu parceiro Peixe, saudade, obrigado, Peixe, você. I don't believe that anybody feels the way I do. O Evaldo Africano, caramba do açude. O meu parceiro PH já aqui no circuito. Daqui a pouquinho tem um Valber ainda. Tem muita coisa boa pra galera, meu irmão.